você pode até dizer que é feliz, mas eu sei que não, pois ninguém é. A felicidade é o céu de giz, onde se desenha o que quiser. Porque não esquece de uma vez, yeah, yeah. Esse assunto e tenta só viver. Todo dia, cada ano ou mês, yeah, yeah. Deixa a vida te surpreender. Vem cá, brincar, gozar. Vem cá, brincar, sonhar, sorrir, só ser. Pode insistir que é feliz, me importa mais um bom café. A felicidade eu nunca quis, a vida me der. Porque não esquece de uma vez, yeah, yeah. Esse assunto tenta só viver. Sem tanto desejar, melhor talvez, yeah, yeah. Deixa a vida te surpreender. Vem cá, brincar, gozar, sorrir, só ser. Vem cá, brincar, sonhar, sorrir, só ser. Você pode até dizer que é feliz, mas eu sei que não, que ninguém é. A felicidade é um céu de giz, onde se desenha o que quiser. Vem cá, brincar, gozar, sorrir, só ser. Vem cá, brincar, sonhar. Só ser, vem cá, brincar, gozar, sorrir, só ser, vem cá, brincar, sonhar, sorrir, só ser.